a cerca de 30 quilômetros da esplanada dos ministérios. O organizador da festa foi o técnico de informática, DJ, professor de inglês e francês, Radisson Ticha, de 40 anos. O simpático camaronês tem muitos amigos aqui no Brasil, país que escolheu há 15 anos para viver em busca de uma vida melhor. Pouco antes do início da partida, a confiança dele não era tão grande. A gente acredita, futebol é 90 minutos, né? E a gente precisa da vitória para ir para a gente. Mas eu sei que o Brasil joga muito bem futebol, mas a gente vai orar agora. Estou achando que você não está muito confiante, não. Não, é porque eu sei que o Brasil joga muita bola, né? Mas a gente vai tentar. No intervalo, o DJ camaronês tocou músicas típicas do país africano, de ritmo dançante e frenético, que é a que toca agora ao fundo. O ânimo da torcida melhorou com empate sem gols no primeiro tempo. O assistente administrativo da Embaixada de Camarões em Brasília, Andre Oven, acreditou que o time reserva do Brasil favorece o time africano. Camarões vai levar a vitória, porque todo time que jogar com reservas, hoje o time ganhou. Portugal perdeu, a França perdeu, então cremos que no segundo tempo 2-0 para o Camarão. No segundo tempo as torcidas se agitaram. De um lado, os brasileiros cantavam "Eu sou brasileiro", do outro os camaroneses lembravam do 7-1 contra a Alemanha. Com o gol de Camarões, a torcida africana foi à loucura. Ligaram o som e a festa começou antes do jogo terminar. Dançando e comemorando em frente à TV, os africanos aproveitaram a vitória contra o Brasil. E se não teve jeito, os brasileiros também entraram na dança. E agora a festa não tem hora para acabar. E nós vamos agora para o Rio de Janeiro com Carol Pessoa. Boa noite, Carol. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Olha, o jogo Brasil e Camarões foi acompanhado com muito samba aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, que montou uma programação especial de shows para o dia de hoje, que é dia do samba. Para vários torcedores, o Brasil foi bem mesmo com a derrota, criando muitas chances de gol, mas deixando a desejar nas finalizações. O entrosamento do time também foi apontado como uma das principais críticas, mas nem mesmo a derrota desanimou os torcedores, que seguem acompanhando agora mais uma apresentação de samba aqui na programação do Centro Cultural Banco do Brasil. A expectativa, claro, era de vitória, mas nem por isso as pessoas vão deixar de comemorar e, como você disse, a programação aqui também não tem hora para acabar. Voltamos com você. Ok, Lucas. Lucas, por Deus, Leão continua na linha. Já vamos para Eliane. Eliane Gonçalves está com a gente. Oi, Eliane, com você. Olá, Márcia. Boa noite aos ouvintes. Pois é, o 1-0 para o Camarões teve gosto de chope com água nessa sexta-feira dos paulistanos. Pelo menos para o produtor musical Gustavo Cravinhos. Ele chegou e falou assim, olha, aqui sabia-se que o time estava aí com um time de reserva, a gente queria gol, mas enfim, vamos aí com água no chope, sabendo que não tem mais jogo, né? Tem mais jogo semana que vem. A chuva forte que caiu antes da partida parecia um sinal, viu? O trânsito parou com torcedores que queriam festa. Eu conversei, por exemplo, com o estudante de medicina Jorge Cabral e os amigos que dentro do carro ficaram uma hora dentro ali no trânsito para percorrer cerca de 8 quilômetros entre a Vila Madalena, entre a Vila Leopoldina e um dos botecos lotados ali da Vila Madalena. Mas nem todo mundo se livrou do trânsito. O Reginaldo Almeida, motorista do Uber, pelo menos tinha um radinho para acompanhar e ele ainda sonhava com uma vitória do Brasil. Mas mesmo cessando sem gritar gol, a expectativa agora é que com as oitavas de final, né? Aí sim, com muito mais tensão, já que o Brasil precisa vencer a Coreia na segunda-feira que vem para seguir na disputa do Hexa. Márcia. Obrigada, viu, Eliane? Olha, uma boa notícia para os fãs do Rei Pelé. Ele teve melhora geral no estado de saúde. Por meio de boletim, a equipe médica do Hospital Albert Einstein, responsável pelo tratamento do ex-jogador, informou hoje que a infecção respiratória diagnosticada vem sendo tratada com antibióticos e que a resposta aos medicamentos tem sido adequada. Pelé foi internado para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. E hoje o presidente eleito Lula falou pela segunda vez pela imprensa e afirmou para 2023 o salário mínimo vai ser de R$ 1.320. Sayonara Moreno tem as informações. Durante o governo do presidente eleito Lula, o salário mínimo vai ter aumento anual acima da inflação. É o que disse o próprio Lula nesta sexta-feira no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, durante uma conversa com jornalistas. Nós fizemos uma PEC que a gente prevê um aumento do salário mínimo de 6 e pouco, que é o primeiro aumento em muitos anos, porque os trabalhadores não recebiam aumento há muito tempo. E eu acho que nós vamos dizer para os trabalhadores, todo ano haverá aumento real para os trabalhadores que ganham salário mínimo e para os aposentados. O crescimento do PIB será repartido entre a sociedade brasileira. Olha que o PIB crescer, o povo receberá parte desse crescimento do PIB. Ao lado da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, Lula disse que só deve começar a compor os ministérios depois que for diplomado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no dia 12 de dezembro. Ele contou que já tem em mente 80% dos ministros e que as pastas terão uma diferença em relação ao segundo mandato dele. A base do meu ministério será a base dos ministérios que eu tinha no meu segundo mandato, com uma coisa acrescida que é o Ministério dos Povos Originários, que eu não sei se vai ser de cara como ministério ou vai ter uma secretaria especial ligada à Presidência da República. Eu quero conversar com as comunidades indígenas, porque eu acho que a gente precisa dar um sinal de respeito à população indígena nesse país. Nós vamos ter Ministério da Indústria e Comércio, do Desenvolvimento, da Pesca, da Mulher, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, tudo o que a gente tinha e mais o Ministério dos Povos Originários. Segundo Lula, Gleisi Hoffmann não vai ocupar nenhum ministério como reconhecimento do papel que ela tem na organização política do PT no Brasil. Esta é a segunda vez em que Lula conversa com a imprensa depois de eleito, porque disse aguardar o relatório final dos grupos temáticos da transição com um levantamento para dar mais detalhes sobre a futura gestão. Enquanto a equipe aguarda a votação da PEC da transição no Congresso, Lula disse que espera a aprovação do texto original enviado pelo governo de transição. O que me interessa é a PEC que nós mandamos. Essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, várias lideranças. Até agora não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC. As pessoas sabem que não é o governo que precisa dessa PEC, é que o Brasil precisa dessa PEC. Nós queremos a PEC porque nós precisamos investir em algumas coisas, nós precisamos retomar a Minha Casa da Minha Vida, colocar um pouco de dinheiro no SUS. Então eu espero que o Congresso Nacional, Câmara e Senado tenham simplesmente sensibilidade e possam votar do jeito que nós queremos. Durante a conversa, o presidente eleito ainda disse que deve receber na próxima segunda-feira o representante do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Sobre uma possível visita ao mandatário norte-americano, Lula disse que só poderá ir após a diplomação. Entre os assuntos que Lula quer conversar com Biden estão política, democracia, relação entre os dois países, papel do Brasil na geopolítica mundial, guerra na Ucrânia, entre outros. Na capital federal, desde o último domingo, Lula seguiu para São Paulo após o encontro com jornalistas nesta sexta para assistir a partida entre Brasil e Camarões pela Copa do Mundo. Antes de deixar o local, arriscou o placar de 2-0 para o Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. A equipe de transição do presidente eleito Lula acredita que na próxima semana a PEC da transição deve ser aprovada no Senado. Quem traz os detalhes é o repórter Vitor Ribeiro. Boa noite para você, Vitor. Oi, boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Como a Sayonara disse, Lula assistiu ao jogo em São Paulo, mas tem viagem programada de volta para Brasília já no domingo à noite. Ele quer na segunda-feira voltar a atuar na tramitação da proposta de emenda à Constituição que autoriza o futuro governo a desembolsar um dinheiro além do teto de gastos com programas de transferência de renda e assistência social. A expectativa da equipe de transição de governo é que a PEC vá à votação no plenário do Senado até a próxima quarta-feira. O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirmou que segunda e terça devem ser dias de reuniões de articulação. É muito difícil você fazer reunião meio-dia, depois fazer de manhã com a oposição, faz à tarde com o governo e ainda votar no mesmo dia, talvez, no plenário do Senado. Então, eu estou achando que, de fato, a data mais provável mesmo seja na quarta-feira, dia 7. A PEC da transição ficou travada aqui em Brasília até o começo desta semana, quando Lula, já recuperado de uma cirurgia nas cordas vocais, esteve presente no gabinete de transição. Um dos pontos de impasse sobre a PEC é o prazo de validade dela.

agora vamos falar das chuvas pelo país. 23 estados possuem áreas em alerta laranja, quando há risco de corte de energia elétrica, alagamentos e descargas elétricas. Pelo menos 7 rodovias em 3 estados continuam interditadas. No Paraná, o Corpo de Bombeiros segue nas buscas após o deslizamento de terra que aconteceu na BR-376. Cerca de 30 pessoas estão desaparecidas. Vamos então saber como é que está a previsão do tempo para esta sexta-feira e também ainda para o final de semana. Patrícia Maia, boa noite para você. Mais chuva ou vem sol por aí, hein? Olha, Márcia, mais chuva, viu? Uma boa noite para você e uma boa noite a todos que nos acompanham. Mas eu vou começar ainda falando de hoje. Áreas da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo continuam em alerta vermelho para chuvas intensas. Há o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Agora à tarde choveu forte em Juiz de Fora, em Minas Gerais. O volume de chuva foi tão grande que invadiu casas e lojas da cidade. Amanhã o dia será parecido com o que ocorreu durante toda essa semana. Chove em pontos da região norte, centro-oeste, sudeste e no sul. A chuva começa a se espalhar um pouco mais, inclusive ali por cidades do Rio Grande do Sul. Atenção para o interior do Amazonas e o norte de Mato Grosso. Nesses locais pode ocorrer acumulados de chuva de até 100 milímetros. Olha, Márcia, mas tem boa notícia, viu? A chuva começa a diminuir no nordeste, principalmente no interior, inclusive no sul da Bahia, que sofreu essa semana com as chuvas. No Espírito Santo, o volume de chuva também vai diminuindo. Mesmo assim, ainda não dá para relaxar com os cuidados. A região segue em alerta vermelho, já que o solo está encharcado e instável. Entre o sábado e o domingo, a aproximação de uma frente fria pelo litoral do Rio Grande do Sul ajuda a aumentar a área de instabilidade na região. Então, no domingo, Márcia, todo o sul do país está na rota da chuva e tem possibilidade também de queda de granizo. Márcia. Obrigada, viu, Patrícia? Segundo o Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin estaria disposto a negociar o fim da guerra com a Ucrânia, desde que os territórios anexados sejam reconhecidos como russos. O comunicado veio depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou estar pronto para se encontrar com Putin e buscar um acordo entre os países. Rimac Souto traz os detalhes dessa possível negociação. É com você, Rimac. Boa noite. Pois é, Márcia, temos aí uma pontinha de esperança para a paz entre Rússia e Ucrânia. Boa noite a todos os ouvintes. Segundo o comunicado do governo russo, Vladimir Putin estaria interessado em negociar. Mas o fato de os Estados Unidos não reconhecerem os territórios anexados recentemente como russos dificultaria o processo. O Kremlin também afirmou que Joe Biden pediu para que os soldados russos deixem o território ucraniano antes das negociações, o que essa seria uma condição inaceitável. As declarações vieram depois que Joe Biden afirmou que estaria pronto para conversar com Putin. A fala ocorreu durante um encontro com o colega francês Emmanuel Macron. Na ocasião, tanto Macron como Biden disseram que, apesar de buscarem um acordo de paz, jamais induziram a Ucrânia a aceitar condições que não fossem aceitáveis para Kiev. Em setembro, a Rússia anexou 3 territórios ucranianos, Luhansk, Donetsk e Kherson. Juntos, eles correspondem a cerca de 15% da Ucrânia. E para justificar a medida, o Kremlin organizou um referendo nos territórios e disse que a população optou por fazer parte da Rússia. A votação, porém, não foi reconhecida pela comunidade internacional. Antes, em 2014, a Rússia já havia anexado a Crimeia. Estados Unidos e a maioria dos países não reconhecem nenhuma dessas áreas como sendo russas. Márcia. Obrigada, Rimac. A capital paulista vai sediar a edição 28 da Cúpula das Mercosidades, que ocorrerá em 2023. Nelson Lim. São Paulo foi escolhida como a próxima sede da reunião em conferência da cúpula em Montevidéu, capital do Uruguai. A Mercosidades é uma rede que agrupa mais de 364 cidades da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela para a discussão de temas como desenvolvimento sustentável e cidades mais verdes. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destacou algumas das metas da capital na área do transporte público e sustentabilidade. Estamos num processo muito importante e de uma decisão política muito forte de fazer a substituição dos ônibus a diesel para ônibus que tenham nenhuma condição de poluir o meio posição. Vamos trocar 20% da nossa frota, que são 13 mil ônibus, portanto, trocaremos 20% até 2024. Na edição da cúpula deste ano no Uruguai, os principais compromissos, demandas e preocupações das autoridades das cidades participantes foram reunidos na Declaração de Montevidéu. Dentre os compromissos dos signatários está o de promover cidades mais igualitárias e justas, incorporando a perspectiva de igualdade de gênero, e cidades ambientalmente sustentáveis que preservem os recursos naturais, tendo em vista a emergência climática que ocorre no mundo. Por fim, a carta também repudia os discursos de ódio e as ameaças contra governos legitimamente eleitos, e reitera o compromisso com a defesa da democracia. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Chegando às férias, e logo se pensa naquela viagem tão programada. Todos têm o direito de viajar, mas para pessoa com algum tipo de deficiência é mais complicado por causa da restrição que ela tem. Mas Marcelo Pimentel, nosso personagem da série de reportagens especiais para lembrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, amanhã, não se aperta não, viu? Ele viaja sempre para a praia e dá dicas de como vencer os desafios e preconceitos. Beatriz Albuquerque. Nem só de trabalho, estudo e rotina vivem as pessoas, mesmo aquelas com algum tipo de deficiência. E o Marcelo Pimentel aproveita muitos momentos de descanso para viajar com a família. Mas como é sair do ambiente seguro de casa e entrar num avião para conhecer novos lugares? Ele conta que a preparação da viagem é muito importante, porque existem hotéis e pousadas que não têm estrutura para atender pessoas com deficiência. Ele conta que viaja sempre para a praia e dá dicas de como fazer isso de maneira mais tranquila. Agora, tem certas coisas que ainda não são totalmente acessíveis, né? Tipo, às vezes você vai para um hotel, para uma praia, e aí precisa de ver a estrutura do hotel, né? Porque às vezes você vai para uma pousadinha lá no interior da Bahia, por exemplo, e aí de repente lá não tem condições, de repente, de destacar um funcionário para ficar com você, te acompanhando, né? Então você já tem que viajar preparado para saber que você precisa de um hotel que tenha mais condições de oferecer esses serviços que são à parte, né? Para se locomover no dia a dia, Marcelo usa o carro da família, dirigido pela esposa, ou aplicativos de transporte. Ele reconhece que já enfrentou muitos problemas com o transporte público quando dependia de ônibus ou metrô para ir trabalhar ou voltar para casa. E até hoje se depara com desafios e preconceitos. Só que Marcelo tem uma receita infalível para lidar com qualquer situação adversa: o bom humor. E é assim que ele vive, driblando as dificuldades e encarando os desafios como aprendizado. Eu encaro sempre tudo com bom humor, sabe? Eu nunca levo nada, tipo, ou pro pessoal, ou tipo, fico remoendo. Então, quando eu tenho alguma dificuldade, acontece alguma coisa, eu sempre tento ver o lado positivo, né? Como um aprendizado. Então, por exemplo, quando eu sofro algum preconceito, eu não fico com raiva ou fico com revolta. Geralmente, tento visualizar, de repente, o que aquela pessoa viu para ter aquele tipo de atitude. O secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro, destaca a importância do conhecimento sobre os direitos e da denúncia em caso de violação dessas prerrogativas. Podem procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública ou até mesmo a Ordem dos Advogados do Brasil. Podem ainda procurar os Juizados Especiais no Poder Judiciário, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, com o Disque 100 e o Disque 180, tem também uma versão de WhatsApp. Esse canal permite também as pessoas surdas podem se comunicar através da língua brasileira de sinais e apresentar as suas denúncias. Ah, e nada melhor do que ouvir de quem mais ama o Marcelo o porquê de terem tanto orgulho do pai e do marido. Eu tenho orgulho do meu pai porque ele, além de ser uma ótima pessoa, é muito inteligente e consegue se superar em tudo. Eu tenho orgulho do meu pai porque ele nos diverte em todos os momentos e porque ele sempre cuida da gente com muito carinho. Eu tenho muito orgulho do Marcelo. Ele é um homem íntegro, de caráter, ele é muito inteligente, ele é super divertido e é um companheiro para tudo na vida. E assim finalizamos essa série com o olhar otimista e bem-humorado do Marcelo Pimentel e a certeza de que o conhecimento sobre os direitos e a busca de fazer valer cada um deles pode ser o caminho para uma vida mais digna e feliz. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Agora vamos falar da vacina contra a Covid. Os ensaios clínicos da Butanvac, vacina contra a doença produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo, vão para a segunda fase. A nova etapa foi autorizada pela Anvisa. Agora serão analisados a consistência de doses de reforço, a segurança do imunizante e a capacidade de imunização. A gente lembra aqui que a primeira fase da Butanvac foi autorizada em junho do ano passado, com os testes da vacina voluntários. Esses ensaios clínicos são usados pelos laboratórios que testar o novo medicamento ou vacina de forma experimental em seres humanos. Os testes devem demonstrar a segurança e a eficácia para a saúde. Se ficar comprovado que os benefícios superam os riscos, o imunizante recebe o registro da Anvisa e vai para o mercado. Olha, hoje a TV Brasil está de aniversário, completa 15 anos, sendo o quinto canal mais assistido do país desde dezembro de 2021. Chegamos a mais de 74 milhões de pessoas com a nossa programação para lá de diversificada. E com isso, a gente só tem a agradecer a você, a companhia diária. Sintonize TV Brasil. 6 horas, 44 minutos. O Repórter Nacional fica por aqui. Uma boa noite a todos. Bom final de semana. A gente volta segunda-feira. ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. FM 87.1 MHz. AM 1130 kHz. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Tradição é tradição, futebol é nacional, sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola. Me amarro nesse timão, me joga com coração, e vê se a camisa legal. Se eu for forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Trabalhos técnicos do Carlito Gondim e a produção do Luiz Ferreira. A gente começa falando sobre a surpreendente derrota da seleção brasileira. Perdeu para Camarões 1 a 0 agora há pouco no estádio Lusail. O gol da vitória dos africanos foi marcado pelo Abubakar aos 46 do segundo tempo. O jogo teve 9 minutos de acréscimo no segundo tempo, que é uma marca dessa Copa do Mundo. Rodrigo Campos está com a gente e analisa o fechamento do Grupo G. Gostou do jogo, Rodrigo? Acho que não, né? Boa noite. Forte abraço, André. Muito boa noite para você e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Não gostei nem um pouco, André. Ah, mas o Brasil teve mais posse de bola, o Brasil teve mais oportunidade. Não importa, isso é natural. O Brasil é o Brasil jogando com todo respeito contra Camarões. Então, o normal é o Brasil ter mais posse de bola, o normal é o Brasil finalizar mais e o normal é o Brasil vencer o jogo. Eu venho falando, eu não gosto dessa coisa de colocar um time inteiramente alternativo. Todos os reservas, não gosto, ainda mais hoje, que até 5 substituições podem ser feitas. Então, meu amigo, sinceramente, não gostei, acho que uma vitória hoje deixaria o Brasil com muito mais moral para as próximas fases, para a sequência da Copa do Mundo. Acho que foi um erro estratégico do Tite, da comissão técnica. O Brasil tinha que ter entrado com o que tem de melhor e durante a partida sente que tem um jogador que está um pouco mais cansado, outro que está se expondo mais, tira. Você tem 5 alterações, quase metade do time. Então, sinceramente, não gostei da seleção brasileira, mas continuo achando que o Brasil segue como um dos grandes favoritos para pelo menos chegar até a final. Ô Rodrigo, o Brasil agora enfrenta a Coreia do Sul, segunda-feira, 16h, horário de Brasília, no estádio 974. Você acredita que o Brasil passa por cima, Rodrigão? Passar com facilidade, eu não sei se passa. Eu acho até que o Brasil se classifica, mas eu não consigo olhar um adversário que chega até aqui, né, até as oitavas numa Copa do Mundo, oferecendo muitas facilidades. É claro que se a gente lembrar, recentemente o Brasil meteu 5 na Coreia. Sim, a seleção brasileira é muito melhor que a seleção da Coreia. Como o Brasil é muito melhor que Camarões e perdeu. Então, e essa Copa já mostrou isso, né, André? Grandes seleções, seleções que entram como favoritas, decepcionaram e perderam. Acredito, sim, na vitória brasileira. Eu acho que o caminho até a semifinal, onde provavelmente vai encontrar a Argentina, não é um caminho dos mais difíceis, mas isso não é sinônimo de facilidade. E na tua opinião, Rodrigo, a gente precisa muito do Danilo, do Neymar, principalmente do Alexandre, ou o Brasil consegue se virar sem eles? Acho que dá para passar. O Brasil tem uma seleção muito forte, é um elenco muito qualificado. E eu não acho a diferença do titular para o reserva muito grande. E quando eu falo que eu gostaria de ter visto hoje o time titular, é muito mais pela questão do entrosamento, da empolgação dos últimos jogos ou de uma sequência, do que propriamente do trocar a peça A pela peça B. O Brasil de hoje, André, não tem um Romário de 94, não tem um Maradona de 86 e não tem um Ronaldinho de 2002. O Brasil é muito mais coletivo do que individual. Então, eu não vejo muitas diferenças. É claro que agora, essa lateral esquerda está um problema. Até antes da Copa, com a contusão do Arana, depois Alexandre, agora Alex Telles. É um problema. De repente, o Marquinhos vai ter que jogar improvisado por ali. Mas não a ponto de deixar a seleção muito enfraquecida, a ponto de perder o favoritismo para esse jogo. Entendeu, André? Vamos torcer. Eu estou confiante. Agora, fiquei chateado porque hoje, sinceramente, era um jogo para ganhar bem e chegar com moral lá no alto nas oitavas de final. Forte abraço, André. Valeu, Rodrigo, um abraço. Realmente, hoje o Brasil não foi bem. Primeiro tempo, acho até que foi melhor, principalmente o Gabriel Martinelli fez um bom jogo. O próprio Daniel Alves também não foi mal, mas no segundo tempo caiu muito o rendimento. O Brasil até ameaçou em algumas oportunidades. O goleiro fez algumas defesas, mas de fato, o time não foi bem. E acabou aí sendo castigado no final, já com o gol nos acréscimos do Abubakar. E aí acontece o que nunca aconteceu. É a primeira Copa que nenhuma seleção vence 3 partidas na fase de grupos. Ninguém conseguiu esse feito. Portugal perdeu hoje para a Coreia. A França perdeu também o jogo dela aí para a Tunísia. O Brasil perdeu hoje para Camarões. Eram as possíveis aí vencedoras de todos os jogos na fase de grupos. E o Rei Pelé segue internado desde terça-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E o boletim médico aponta que ele está com uma infecção respiratória. O quadro é estável, com melhora geral no estado de saúde. Vamos ao boletim médico, abre aspas. Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde. O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento, fecha aspas. Boa recuperação, tomara que fique tudo bem com o Rei Pelé. E mais cedo tivemos a definição dos classificados do Grupo H para as oitavas de final. E a zebra passeou de novo, né? A Coreia venceu o time alternativo, time misto de Portugal, por 2-1 de virada no estádio Cidade da Educação. No outro jogo da rodada, o Uruguai derrotou o Gana por 2-0, 2 gols do jogador do Flamengo Arrascaeta, mas acabou superado pelos coreanos no critério de gols marcados e está fora da Copa. Mesmo com a derrota, Portugal terminou na liderança do Grupo H com 6 pontos. A Coreia ficou em segundo com 4. O Uruguai ficou na terceira posição também com 4 e Gana na lanterna com 3. Bruno Mendes analisa a classificação coreana e a eliminação da Celeste Olímpica. E aí, Bruno, boa noite. Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, a gente pega esse Grupo H e antes da Copa, fazendo prognóstico, talvez a gente nem colocasse a Coreia do Sul como um dos times postulantes à classificação. Colocaria o Uruguai, colocaria Gana e, claro, a favorita, Portugal. O que foi o que aconteceu? Até um pouco antes de terminar os jogos, Portugal estava se classificando em primeiro, Uruguai em segundo, mas a Coreia conseguiu a virada sobre a seleção de Portugal e conseguiu essa classificação heróica para os sul-coreanos que estarão nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para mim, o grande culpado da seleção uruguaia ter fracassado foi seu técnico, Alonso. Ele realmente não utilizou. Se ele tivesse utilizado naquilo que hoje a gente vê, que era o confronto direto do grupo entre Uruguai e Coreia do Sul, talvez tivesse utilizado a Arrascaeta, talvez ali ele já pudesse começar a ter sucesso. Começou a utilizar a Arrascaeta muito tardiamente dentro da Copa do Mundo, e aí sim o Uruguai acabou não tendo um início ali muito bom, um empate, uma derrota, e só conseguiu vencer na última rodada. Aí realmente a vaga já tinha ido pro brejo, vamos brincar com esse trocadilho. E Uruguai, infelizmente, uma das forças aí, tá fora, mas parabéns à seleção sul-coreana, que está na próxima fase junto com o Portugal de Cristiano Ronaldo e companhia. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes, seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola. Valeu, Brunão. E com os resultados de hoje, todos os confrontos das oitavas de final da Copa já estão definidos. Vamos conferir. Jogos de sábado, popularmente conhecida também como amanhã. Meio-dia, Holanda e Estados Unidos. 16h, Argentina e Austrália. Domingo, domingo. Japão e Não, tem que mudar aqui, tem coisa errada aqui. Bom, daqui a pouco a gente passa aí certinho os jogos, mas domingo é Inglaterra e Senegal. 4 de dezembro, né? 16h, França e Polônia, meio-dia. São jogos de domingo. Na segunda-feira, Japão e Croácia, meio-dia. Brasil e Coreia do Sul, 16h. E aí na terça, fechando a fase de oitavas, Marrocos e Espanha, meio-dia, Portugal e Suíça, 16h. E as oitavas de final, como eu disse, começam amanhã, meio-dia, com Holanda e Estados Unidos. Apesar de não ter jogado bem ainda na Copa, a laranja mecânica entra como suposto favoritismo. Uma das estrelas da equipe do técnico Luiz Van Gaal, o atacante Gakpo, que já tem 3 gols na Copa, fala sobre seu relacionamento com o comandante holandês. Eu acho que temos um bom relacionamento. O treinador é, como todos sabem, uma pessoa honesta, exigente e direta. E acho que eu também me beneficio disso. Saber exatamente o que o treinador espera de mim. E é claro que eu também posso aprender muito com o treinador e com sua experiência. Então, eu acho que temos um bom relacionamento, sim. Já os Estados Unidos chegam nas oitavas como uma das sensações dessa Copa. Autor do gol da vitória sobre o Irã, o atacante Pulisic garante que sua equipe está pronta para ir mais longe. I'm really happy with just the team spirit. Eu estou muito feliz com o espírito de luta da equipe e com o que ela mostrou dentro de campo. Você sabe os desafios que superamos e, obviamente, passar para as oitavas de final é uma conquista inacreditável. Pessoalmente falando, eu estou muito feliz com as minhas atuações, com o gol que marquei e em poder ajudar o time da maneira que eu puder. Eu estou aqui para isso. Você sabe que eu quero fazer grandes jogadas e fazer o que puder para ajudar essa equipe. Mas não é a única coisa que eu estou de olho nessa Copa. Ainda há muita coisa pela frente e ainda há muita coisa que essa equipe pode fazer. Atual campeão do mundo, a França segue a preparação para o jogo contra a Polônia, domingo meio-dia, no estádio Altumama. Embora não tenha influenciado na classificação francesa, a derrota para a Tunísia ligou o sinal de alerta. O técnico Didier Deschamps exaltou a equipe de Lewandowski, que falou sobre as dificuldades da partida. É uma equipe que, portanto... Não é um time que enfrentamos muito, que vemos muito. Eles têm jogadores experientes e, obviamente, se há um nome que se destaca, é Lewandowski, porque ele é um dos melhores atacantes do mundo. Mas não é só ele. A Polônia é uma equipe que tem uma organização muito boa, com uma boa presença física, pelo que tenho visto. Eu não vi todos os jogos, mas nós temos 3 pessoas aqui que os seguem de perto, então teremos todos os detalhes. Não podemos subestimar essa equipe polonesa. É um jogo que obviamente será fundamental. Por isso faremos tudo o que pudermos para avançar de fase. É um match évidemment que será decisivo, donc tout faire pour passer cette étape là. Já o atacante Coman afirma que o status de favorita não é garantia nenhuma de que a França sairá vitoriosa contra a Polônia. C'est une bonne équipe,